Hoje, quinta-feira, e a folga não para. E a gente começa com esse assino pra nós. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. Amor de DJ Rebelde! As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. A minha vida pertence a você. Salão liberadíssimo, hein? Te adoro, querida, até morrer. Jorginho da Martinha e da Vamos. Pra sempre te amarei. Aí, Jorginho. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. O maestro da saudade. Mete ficha, meu maestro. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei, pois eu sempre irei te amar. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. Minha vida, e a mulher do tubo de céu, pertence a você. Não vou esquecer, não. Te adoro, querida, até morrer. Pra sempre te amarei. DJ Rebelde! Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei, foi por amor que eu me entreguei. Vai faltar amor. DJ Rebelde! Vai faltar. Casal que vai dançando, vai limpando. Mas quando a surpresa tá gostosa, e vambora. Parabéns, meu grande amigo Márcio! Deus te abençoe, meu amigo Márcio. Me lembra de uma festa? Eu fui tirar o som do tricolor dentro do depósito 5 estrelas do mar. Alô, Márcio. Eu estou sozinho, esperando a lua voltar. Rebelde. Com ela preciso falar sobre o meu amor. Meu beijinho foi embora, me deixando na solidão. Eu preciso falar pra ela me tirar dessa baixa. É chope na mesa. Eu sei que a esperança ainda não morreu. Quem sabe um dia pra mim. Alô, garçom, por favor, chope na mesa 8. Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Cumprido aí, tá acendendo o pix, tá bom? Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Grande amigo Fabinho, aí do Fox Salvador e Fabinho. Iô, iô, iô, iô, ela vai voltar, amor. Iô, iô, iô, iô, ela vai voltar. Amigo Rato, vizinho. Olha quem chegou. Ele fugiu hoje. Prensa com o Padrelo Palomino. Já tá fugindo aqui. Alô, DJ Rebelde. Paulo André, o homem do carro forte. Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Bora, Palácio! Quem sabe um dia pra mim ela vai voltar. Iô, iô, iô, iô. Meu Deus, a esperança ainda não morreu. Marcelo da ópera com a gente, hein, Marcelo? Quem sabe um dia pra mim. DJ Rebelde! DJ Rebelde! É noite no meu quarto, as lembranças não me deixam esquecer você. Abri minha janela na esperança de talvez você aparecer. Olhando para o céu que brilha fina, uma estrelinha. E fiz o meu pedido para ela me ajudar e nunca mais ficar sozinha. Estrelinha, faça-me um favor, ilumine bem o seu caminho. Sei que ele pensa em voltar me abraçar e me entregar o seu carinho. Estrelinha, faça-me um favor, ilumine bem o seu caminho. Sei que ele pensa em voltar me abraçar e me entregar. Esqueceu hoje do Rebelde. É noite no meu quarto, as lembranças não me deixam esquecer você. Abri minha janela na esperança de talvez você. Olhando para o céu eu vi brilhar no alto uma estrelinha. O meu pedido para ela me ajudar e nunca mais ficar sozinha. Estrelinha, faça-me um favor, ilumine bem o seu caminho. Sei que ele pensa em voltar me abraçar e me entregar o seu carinho. Estrelinha, faça-me um favor, pra você ficar comigo. Eu lhe dei meu coração, mas você sempre dizendo não. DJ Rebelde. Não consigo acreditar que perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar, você cruza sempre o caminho. Ninguém lhe amou mais do que eu. As damas e os cavaleiros da noite, reunindo as repiques e a nova geração do baile. Esse grupo veio para somar com os outros. Juntos seremos mais fortes. Te amo. Marcelo do Márcio. Ninguém lhe amou mais do que eu. Aí, Serginho. A vida é nada sem você. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Por isso quero lhe abraçar. E até ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Não consigo crer. Mas Joãozinho, aniversário do nosso parceiro Márcio, já rolando aqui no palácio, olha como é que já tá aí, não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar tipo uma máquina fria. Só no começo. E nem me programar feito um computador. Daqui a pouquinho tem o Wellington Franginha. DJ Joãozinho. Eu não quero te olhar com um corpo somente que se entrega pra mim. Bora, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. Vai! Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar nesse jogo que sendo. Eu não quero provar nesse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija, te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais longa, mais doce, atrevida. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame. Os amantes da saudade, os amantes pela dança, esse sim é a original. Eu não quero te dar o espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero brincar desse doce e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija, te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a história pra contar vida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce atrevida. DJ Rebelde. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. DJ. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Amiga Cris, eita carroça. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar alguns pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Legal, hoje o som. O fracasso do cristal refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa casa, lembrando momentos de desejos, noites de amor. DJ Rebelde. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Olha a fruta. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. DJ Rebelde! E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. Vamos, Jorginho! E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sonho. Zezinho da Radional, o rei das piriquitinhas, já aqui no Retro. Vou caminhando nas ruas pensando em você. DJ Rebelde! Nesses momentos que a gente consegue se ver. Aí quando o cara quer trair, eu falo assim: você me diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais. Mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Professor Ronaldo. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com a hora certa do fim. Depois me diz até amanhã e vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você. As mulheres do charque temperado, há 16 anos, abrilhantando as melhores festas de aparelhagens. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. É só o filé com açaí de na temperado. Se já contou, se me notou, ou nem quis saber. Até me bater. Como machuca meu peito a dor de esperar. Alô, Jorginho, alô, Martinho. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Eu

rebelde. Como pode dois seres como nós viver assim? Louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Tá na hora já. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me apagar. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Você gosta mesmo de mim, amor? Ou se tem outro em meu lugar? Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Beleza. Hoje, quinta-feira, não é o dia do Palácio dos Maranhenses. Hoje é aniversário do nosso patrão Márcio. Com esse público aí, né, gente? A gente ficamos pensando agora. Sinto que você me ama. O que, que você acha? Mas tem medo de assumir. A gente fazia toda quinta-feira no palácio toda agora. Toda noite em minha cama, eu começo a refletir. Toda quinta-feira o bailão do palácio. O que, que vocês acham? Me amou. Você tem outro em meu lugar. Me separo, decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Depende de vocês, né? Toda quinta-feira no palácio agora, os melhores DJs. Ao passado, aí firmou, né? Cantar mulherada, com meus amigos, fria a noite toda, né, Jesus? Pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. E aí, WK daquele machão? De sereno, meu violão molhado. Já confirmado, hein, WK? Eu cantava em sua janela. Eu era o Jorge seu namorado. A lua descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor. Abre a janela. Abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. É do ticket, na época do ticket. O tempo passou como as nuvens, vai, sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você. você. Joga fora essa dor que me mata. Vou chamar o João. Vou chamar meu melhor amigo. E pra você fazer serenata. A lua descia do céu. Eu cantando você acordava. Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro amigo. Você sentirá que eu posso ser de outra. E aí, Palácio canta, menino. Tarde demais. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Olha como aniversário do Márcio hoje de da feira. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Olha a concessão! Xalalalalalala. DJ Rebelde! Xalalalalala. Eu sabia que a paixão ia passar. DJ Rebelde. Era pra sempre. Não havia com o que se preocupar. O futuro era o presente. Pra cima! Todo dia era maior nosso prazer. De viver cada segundo. Alô, Fabrício do Amor! Você era quase eu e eu você. E nós dois donos do mundo. Nós vivemos muito além da emoção. Tanta coisa boa existe pra lembrar. Uma história escrita bem no coração. Que o tempo não vai apagar. Porque ninguém apaga um amor assim. Quantas marcas ficaram em você e em mim. E se agora o destino quer nos separar? Não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão? Paixão acabe, o amor não morre, não. DJ Rebelde! Sábado de começo, lá no 40 horas, aniversário do nosso parceiro Baramandinho. E a noite vem com a nova prefeita do Baramandinho. Nós vivemos muito além da emoção. Aí no domingo a gente começa. Tanta coisa da casa em São Maristia, Alentera. Uma história escrita bem no coração. Lá no Maristia, isso acontece. Vai apagar, porque ninguém apaga. Um amor assim. Promoções. As marcas ficaram. Quem não sabe, de Rebelde juntos. E se agora o destino se separar? Não importa a distância, nada vai mudar. E se um dia você ou eu achar alguém que nos faça sentir uma nova paixão, a volta da paixão não acabe, o amor não morre. Paixão acaba, mas o amor não morre. DJ Rebelde! DJ Rebelde! Já não faz sentido essa busca. Já não vale a pena chorar. Tempo perdido, amor bandido que ele te fez. Final da história, você sem rumo mais uma vez. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. Perco a cabeça e queimei seu fogo. Eu sem juízo faço seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Torno em meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanhecer, você já me... Quem sabe só do Dodô pra mim. De mim, mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Oi, Juju, tá te esperando. Eu sem juízo faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faz de tudo aí. Faço de tudo pra te agradar. Dorme em meus braços, te faço. de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez. Mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar. Vai pra cima, Palácio! Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe um vinho ligeiro. Hoje eu quero te amar. Mostra o beijo. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta. Hoje não dá, que o mundo se acabe. Hoje eu quero. Hoje eu quero te amar. E a gente? A gente já não faz amor. Ai. Como manda a paixão? Se nenhum dos dois mais liga, o amor não tanta briga, vai fugir do coração. A gente já não faz amor. Hoje eu quero te amar. DJ Rebelde Saudade. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro. Passei o Richard, gelado, do Richard. Foi o parceiro de gelo. Parabéns pra você, Richard. Hoje eu quero te amar. Junto com o Marcinho do Brasil. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Eu duvido do deixar encostar. Deixe a porta aberta. A luz bem acesa. Que a minha tristeza que hoje não dá. Nem que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. Ai, ai. A gente já não faz amor. Ai. Como manda a paixão? Se nenhum dos dois mais briga, o amor por tanta briga vai fugir do coração. Parabéns, Brasil! A gente já não faz amor. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos. Das tardes de domingo. Da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Meu amigo Mangola. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Nossa foto. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Sabe por quê? Te amo. Sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama. pra você. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. É só estalar o dedo. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Vai embora, gente. Ficar sem você não dá. Cada passo seu, DJ Rebelde, a todo momento só tá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Hoje tu quer dançar um brega, tu quer dançar. Eu quero sim. Ter você pra mim. Já trouxe os pregas. O que eu posso fazer? Prega. Pra conquistar você. A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Deixa eu abraçar meu grande amigo DJ Nandinho. DJ Nandinho, Brasil, aí do Super Pop Live. Meu parceiro, meu vizinho, meu amigo de infância. Está com a gente hoje no aniversário do Brasil. Alô, Nandinho, Brasil! Eu quero sim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu, eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te sei. Deixa eu abraçar meu grande amigo Vitor. Meu pensamento. O nosso vereador da região, meu Vitor. Em meu pensamento. Em meu pensamento. Quantas luas eu vi passar, quantos dias eu vi nascer, DJ Rebelde. Quanto tempo pra te encontrar, pra te conhecer. Bora, Júlio! Vai, garoto! Você que eu sempre sonhei, que toda a vida eu esperei, a metade que eu queria pra mim, que faltava em mim. Esse amor que chegou pra ficar, preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Gravou um te amo com letras gigantes no meu coração. Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim, vivendo pra sempre.

deu certo, nós tentamos, de todas as maneiras procuramos, por meio disso e daquilo segurar a barra, mas tudo acabou, infelizmente. E como sempre ficaram as marcas, e nos machucamos, eu me machuquei de novo. Gosta. Sou novamente um pássaro ferido, a voar desiludido, outra vez sozinho. E você, não se descuide de você, não foi comigo, mas será com alguém. Quem sabe a vida lá na frente não vai cruzar nossos caminhos. É, não deu certo, nós tentamos, de todas as maneiras procuramos, mas não tem nada não, mais dia menos dia, a gente vai se ver. O amor sozinho é uma metade, e um de nós sem o outro é uma parte. Por isso não vamos parar de tentar juntar os nossos corações. O amor no fundo é uma ciência, mas não se deve viver de aparências. O amar e sonhar é uma busca incessante, sem limitar as emoções. Amigo José Retrô, a loja José Retrô, Distrito Federal. É, não deu certo, nós tentamos. Ver essa pesada balada. De todas as maneiras procuramos, mas não tem nada, não. Mais dia, menos dia, a gente vai se. DJ Rebelde! Hoje é diferente. Aniversário do patrão Márcio. É numa quinta-feira. Não matarás, disse o Senhor, e eu não matei. Só amarás, disse o Senhor, e eu só te amei. Obedeci mais de 10 mandamentos e nada adiantou. Rebelde. Não valeu eu sentir tanta pena, pois você que era apenas Madalena foi a primeira que me apedrejou. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos, mas você como Judas me fez a maior traição. Me trocou por alguém que jamais mereceu seus carinhos e deixou uma coroa de espinhos no meu coração. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Pra você. Ele jamais amou você como eu amei. Ele jamais beijou você como eu beijei. Tem certeza dos meus sentimentos e você nem ligou. Hoje eu sei, nada disso adianta. Você não pretendia ser santa e eu não pude ser seu salvador. Carreguei minha cruz tantas vezes por tantos caminhos, mesmo. Para mesmo assim. Fiz você como Judas me fez a maior traição. Me trocou por alguém que jamais mereceu os seus carinhos e deixou uma coroa de espinhos no meu coração. Carreguei minha cruz tantas vezes por o maestro da saudade chegou, DJ Rebelde, da meu lado. Sabe de uma coisa, eu sempre sonhei com você. Sabia que um dia você ia aparecer. Mas o tempo foi passando em vão. Namorei muito, mas não dei meu coração. Não deu teu coração, mas não deu outra coisa. E todas as garotas tinham jeito de me amar, mas nenhuma delas conseguiu me impressionar. E logo que você chegou, bateu. Meu coração se abriu e você me envolveu. Agora que encontrei o meu outro pedaço, não vou deixar fugir. Você que sempre entende todos os meus passos e o meu modo de agir. Senti na pele o calor do teu abraço, explode o coração. Me diga tudo que você quiser, eu faço. Meu amor, minha paixão. Sabe de uma coisa, eu sempre sonhei com você. Sabia que um dia você ia aparecer. Mas o tempo foi passando em vão. Namorei muito, mas não dei meu coração. E aí, Junzinho? E todas as garotas tinham jeito de me amar, mas nenhuma delas conseguiu me impressionar. E logo que você chegou, bateu. Meu coração se abriu e você me envolveu. Agora que encontrei o meu outro pedaço, não vou deixar fugir. Você que sempre entende todos os meus passos e o meu modo de agir. Senti na pele o cheiro feito com você, abraço. Explode o coração. Me diga tudo que você quiser. Eu já já deu um olho do Brasil. Meu amor, minha paixão. Agora que encontrei o meu. Sacode, levanta a poeira, espalha o lixo e regressa pro mar. Começa a varrer a sujeira da terra, atiçando fogo pra tudo queimar. Batendo com força, castigando o sujo, sujando a quem quer ser limpo demais. Soprando na orelha de quem sabe menos, empurrando à frente a quem sabe mais. E aí, Paulo André? Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. Justiceiro bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Se a surdez do mundo, fala meu patrão Júnior, homem do camarão da U, trazendo do norte um cheiro de paz. Jorginho da Matia, sacode os cabelos da moça bonita, que logo se agita o som que ele faz. Vai. Chegando com a força do povo nortista, que aprende criança a sofrer e lutar. Varrendo com força a sujeira e a preguiça, o vento do norte chegou pra ensinar. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. Justiceiro bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Logo derruba os altos coqueiros que tem que cair, fazendo a limpeza de dentro de casa, sobrando pra fora o que tem que sair, trazendo o canto nativo da terra, que conta pra todos o que já sofreu, como um furacão que vem pra redimir, ele quer assumir o lugar que é seu. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. Justiceiro bendito, ensina a viver nesta terra carente de paz e amor. Vento Norte, professor. Vento Norte, passando do patrão, mas tradutor. Justiceiro bendito, ensina a viver no Brasil. Terra carente, para que você amou os homens de vida. Meu amor, vim aqui para te ver. Eu sinceramente não queria te perder. Nunca mais vou fazer você sofrer. Olha, meu amor, eu gosto muito de você. Sabe, amor, tudo que aconteceu foi porque eu bebi um gole a mais. Mas eu sei que o teu amor é meu. Eu te juro, nunca beberei jamais. Meu amor, diga, meu bem. Obrigado, meu casal. Quero ver você. Casal, vai pensando. Por que, querida? Meu amor, eu confesso que errei. Mas eu vim aqui para pedir o teu perdão. Você é tudo, tudo que sonhei. Nunca mais eu vou lhe dar uma decepção. Sabe, amor, tudo que aconteceu foi porque eu bebi um gole a mais. Reserva parque. Mas eu sei que o aí, teu amor é meu. E no segundo tempo eu chego. Eu te juro, nunca beberei jamais. Só de sua. Meu amor. Diga, meu bem. E à noite eu chego no palácio.